pois o irmão dele carregava-o dentro de um carrinho de mão, pois estava muito magro, fraco, impossibilitado de andar. Ele era uma pessoa que estava fazendo muita falta, porque ele é um excelente baterista. A minha irmã já havia me falado do seu programa. Um dia resolvi ligar o rádio, o senhor estava começando a novena do Sagrado Coração. Padre, sou uma filha de Deus fraca na fé, mas mesmo assim comecei a pedir por ele na novena. No dia da missa do Sagrado Coração de Jesus, foi quando olhei para trás do banco e ele estava lá, assistindo à missa. Senti um arrepio, uma alegria muito grande quando vi. Na semana seguinte, ele voltou para o nosso coral. Está até hoje firme. Obrigado, Sagrado Coração de Jesus. Obrigado, Padre Reginaldo. Que Deus abençoe sempre. Amém. Que testemunho lindo. Quando alguém cai, nós não podemos empurrar. A nossa mão tem que estar estendida para levantar. Gostei muito do seu testemunho, viu, filha? Porque você mostrou que tem que resgatar, trazer de volta. É aquela ovelha perdida que Jesus disse: deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu. Obrigado, Senhor, por esse testemunho. Bíblia aberta. Cartilha de oração. Palavras que não passam. Palavras que libertam, palavra. E hoje nós vamos invocar os anjos da guarda. Hoje, daqui a pouco. Palavra por palavra, revelas o infinito. Como é bonito ouvir teu coração. O texto de hoje é Mateus 18, 1, 5 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Neste momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: em verdade, eu vos declaro. Se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde como esta criança, será maior no reino dos céus, e o que recebe em meu nome, ao menino como este, é a mim que recebe. Guardai-vos de menosprezar um destes pequeninos, porque eu vos digo, os anjos do céu contemplam sem cessar a face do Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Padre, existe anjo da guarda? Qual que é a sua resposta? É bíblico? É. As duas respostas devem ser afirmativas. Existe anjo da guarda e é bíblico. Onde que está na Bíblia, Padre? Mateus capítulo 18, versículo 10. Está aqui, vou repetir. Guardai-vos de menosprezar um só destes pequenos, porque eu vos digo que seus anjos no céu contemplam a face do Pai. Sabe quantas vezes os anjos são mencionados no Antigo e no Novo Testamento? Anjos. 300 vezes. Os anjos são guardiões das almas dos homens. Os anjos são os guardiões das almas. São invisíveis testemunhas dos pensamentos mais escondidos, testemunhas das boas ações e testemunhas das más ações, claras ou ocultas. Os anjos oferecem a Deus as nossas esmolas, recolhem até nossos desejos, fazem valer diante de Deus até nossos pensamentos. Os anjos são aqueles que nos protegem. juntos, vamos cantar o Santo Anjo. E mães, pais, ensinem para as crianças, ensinem a recitar o Santo Anjo do Senhor. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio, a piedade divina, a piedade divina, sempre me rege, sempre me guarda, sempre me governa, me ilumina sempre, amém. Sempre me guarde, Santo Anjo do Senhor, sempre me proteja, sempre me proteja, me guarde, governe, me ilumina. É, vamos rezar agora. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santos anjos de Deus, protegei-nos. Santos anjos do Senhor, guardai-nos. Santos anjos do Senhor, nos ilumine. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ó Deus, abençoai a água, a roupa dos enfermos e hoje as crianças, os pequeninos. Que os santos anjos da guarda os protejam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes de eu dizer o amém, beba desta água e dê para a criança que está perto de você. E você, recite com ela o Santo Anjo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã. Espero por você. Hora da Misericórdia, com Padre Reginaldo Manzotti. Oferecimento nacional, Farmácias Pague Menos. É da gente, é de coração, é do Brasil.